4433, chama agora Recife 251, alterna 3325. Secundário no 3325. Torre Salvador, bom dia, OTAN 3265. Bom dia, 3265, prossiga. Gente, 3265, eu tenho intenções de antecipar a saída, se possível, coordenação do plano. Aguarda a cópia, o 3265, ciente da Delta. 360, Galeão. Ciente, o 3265, ciente a abertura da 10 em 30 minutos, aproximadamente. Afirmo, tem ciência. Se possível, a gente aguarda acionar no ponto perto. Ciente, aguarde para a cópia. Grato pela atenção. O 265 aguarde, Recife não possui o seu plano, estamos verificando. O 3265 vai confirmar com a companhia, então, por favor. Ciente. Salvador, Abjet, Juliette, Eco. Prossiga. É uma solicitação de reboque pushback daqui da posição de número 4 do pátio 3 para a posição de número 10 do pátio 1. Autorizado, chamo para ingresso, pátio principal. Afirmativo, chamarei. Salvador, o 3265 retornando. Prossiga. Entrou em contato com a companhia, falaram que tem uma DLA feita para o plano para 0602 daqui 29 minutos. Recente, como só é processado 30 minutos após o plano, acabou de chegar. Pronto para a cópia? Afirmo. Autorizado Galeão, nível 360, via Upper November 857, seguro, Upper Zulu 16. Saída da EL, Leda, Bidev. Decola da 10, curva direita, controle 119.8, aciona 5153, coteja. Gente, autorizado nível 360, via Upper November 857, seguro, após Upper Zulu 16. Decola da pista 10, saída da EL, Leda, direto Bidev. Com curva direita, 198, controle 5153, eu transpondo essa 3265, grato pela colaboração. Cotejamento correto, chama para pushback sonamento. Chama lá. Salvador, Juliette Eco, pronto para ingresso no Pátio Uno. Autorizado, reporte ao término. Afirmativo, repórter aí.